Bebo mais um copo e deixo a timidez fugir. É desta que o Santo António se lembra de mim. É dia de festa, cheira a mês de junho pela rua. Fogareiros acesos nas noivas na avenida. Uma cidade inteira grita pela Clementina. Oh Clementina! Oh Clementina! Venha à janela. Oh Clementina! Venha à janela. Ver os nossos novos, ai ai ai, que eles vão para a festa. Ver os nossos novos, ai ai ai, que eles vão para a festa. Que eles vão para a festa. Vem na madrugada. Eles vão para a festa. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Depois de ouvirmos o Sr. António Fortes aqui com o seu acordeão, o seu fado, o seu cantar do galo. Muito obrigado a ele. Um animador que tenta estar sempre presente aqui nos seus programas. Maria quis experimentar. Temos aqui muita música para lhes oferecer. Até às 12h30, sim, até às 12h30, estamos aqui para você poder fazer as suas dedicatórias. As temperaturas muito, muito altas aqui em Orleans. Atenção, atenção. Há que beber muita, muita água e não se expor muito ao sol, hein? Já estão 25 graus aqui na zona de Orleans. E hoje tarde vai mesmo, mesmo aquecer. O que dizem? Vamos ficar com à volta de 38 graus. Segunda, terça e quarta. Mas não estamos aqui para falar de temperaturas, estamos aqui para falar de música. Então, se quiser mandar um abraço, um beijinho, um chi coração ao seu namorado, ao seu marido, ao seu filho, ao seu neto, não hesite, ligue para o 0238-434800. E sei que há muitos portugueses que estão aqui de passagem na zona de Orleans, aqui que vão na autoestrada, direção já a Portugal. Para vocês, muita, muita boa viagem. E atenção, mais vale perder um minuto na vida que a vida num minuto. Portanto, muita música. Estivemos aqui com este Miguel da Gaita e agora vem aí aquele grupo que fez sensação. Eles fizeram mesmo sensação em cima do palco, no Pacto de Linha Hora. Eles são os DNA com Dança no Arraial e vocês dançaram mesmo ao som das músicas do DNA. Eles prometeram que mandavam a última música e mandaram mesmo. É lá que está. Vamos lá. Conquistar essa menina, o povo que é. Então espero que estejam todos bem dispostos aí desse lado. Muitos de vocês já estão a fazer as malinhas, para ir de férias. Férias bem merecidas, certamente, depois de um ano de trabalho, como sabe bem sair de férias. E há muitos que ainda têm um mês e tal para trabalhar. Para vocês também, muita, muita coragem. Mas hoje não vamos falar de trabalho, porque é a minoria que trabalha. É fim de semana ou domingo, é a minoria que trabalha. Mas para aqueles que trabalham, muita, muita coragem. Sobretudo para todos estes restaurantes aqui da zona de Orleans. Para todos os cozinheiros e os comis. Muita, muita coragem. Dançamos agarradinhos, não falhamos um compasso. Ela gira, ela roda. Ai meu Deus, o que é que eu faço? O povo que é esperto, aos dois nos quis juntar. Todos abriram a roda, eu e ela lá no meio com uma banda a tocar. Dança com ela no arraial, dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva. Então, para todos vocês que estão de viagem, boas férias. Agora vamos lá então para a terra de quem? Da Maria, vamos lá. E são os damas que nos vão interpretar aqui numa versão muito, muito especial. Terra da Maria. Esta música é de Roberto Leal, mas eles aqui dão uma roupagem muito, muito diferente. Adoro. Damas. Há tanto tempo guardados e já nem sei onde quero estar agora. Quero ficar, mas no fundo eu tenho pena. São os olhos da morena que me fazem ir embora. Eu vou lá pra terra da Maria. disse adeus à minha terra. Vinha contente, vinha cheio de ambição, mas hoje eu vejo, às vezes a gente erra. Não há dinheiro que pague a paz do meu coração. Mas a casa onde eu nasci, mas mesmo assim eu vou ao encontro dela. Pode ser que alguém se lembre do dia em que parti. Não há que acordar cedo, mas com este calor não dá vontade de estar na cama. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dançar, porque não, ao som do Bora Lá Viver. Este grupo de baile. E isto já lembra os bailaricos de verão, hein? E temos a agradecer todas as pessoas que já ligaram para aqui para nos felicitar que o festival, a Festa dos Santos Populares, foi um grande sucesso. Mais uma vez, um muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes, a todos aqueles que participaram e a todas as empresas que ajudaram. Vou ao domingo passear com a família. Partilho momentos de loucura e alegria. Bora lá, vamos dançar nesta festa sem parar. Bora lá, felicidade e alegria estão no ar. Bora lá, deixa a tristeza agora é para celebrar. Bora lá, que a vida é feita. Bora lá, vamos lá, e temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Muito bom dia. Olha, qual é o seu nome e a mensagem que gostaria de deixar? O meu nome é Henrique Pacheco e a mensagem que eu queria deixar era para a minha família, para os meus pais, e para o meu povo de Vilela e também para todos os portugueses imigrantes que andam a trabalhar aqui em França. Era para eles que eu queria fazer uma dedicação também. Então, aqui ficou essa mensagem, ou se tem mais alguma coisa. De que região é que é de Portugal, já para já? Eu sou do lado do Porto. De Vilela, Nossa Senhora da Hora. Ah, muito bem, ali uma linda região. Portanto, daqui a pouco são as férias, não é? Se Deus quiser. Muito bem. Férias bem merecidas depois de um ano de trabalho, não é? Pois. Para todo o pessoal também. Olha, então um ótimo domingo para si e aqui ficou a sua dedicatória. Tem mais alguma coisa a dizer? Muito obrigado. E há a possibilidade de deixar uma música? Pode ser, força, mas não passa já, daqui, só daqui um bocadinho, força. Qual música? Okay. Qual música? A música do Jorge Ferreira e Jacques Sebastião, A Desgarrada. Desgarrada. Muito bem. Então vamos tentar encontrar isso. Nós aqui continuamos com a nossa música. Um ótimo domingo para si. E igualmente para vocês. E boas férias. Muito obrigado, igualmente. Bom dia. Tchau. Ontem à noite eu fui ao baile, fui ao baile para curtir. Olhei para a pista de dança, vi-a logo a sorrir. Convidei-a para dançar, ela logo aceitou. Fui toda a noite a bailar, o chá-chá-chá comigo dançou. Foi toda a noite o chá-chá-chá. Foi toda a noite até amanhecer. Foi toda a noite no chá-chá-chá. Com ela dancei, com ela tive bem. Foi toda a noite no chá-chá-chá. Foi toda a noite até amanhecer. Foi toda a noite no chá-chá-chá. Com ela dancei até o sol nascer. O baile já acabou, temos que nos ir embora. Logo eu me perguntei, o que fazemos agora? Vamos comer qualquer coisa, para a fome abafar. Já dançamos toda a noite, e agora vamos descansar. Foi toda a noite no chá-chá-chá. Foi toda a noite até amanhecer. Foi toda a noite no chá-chá-chá. Com ela dancei, com ela tive bem. Foi toda a noite no chá-chá-chá. Foi toda a noite até amanhecer. Foi toda a noite no chá-chá-chá. Com ela dancei até o sol nascer. Ai, o chá-chá-chá, aqui dos iniciadores. Bailarico do chá-chá-chá. A boa música é na Rádio Arcancel no 96.2. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia. E isso até às 12h30. Vamos continuar como prometido. Jorge Ferreira e a Desgarrada com Jacques Sebastião. Vamos ouvir. Back peixes que com mais sabão e tudo. Yeah.

sempre assim. Ai, ai, ai. Obrigado, ó Paulinha. Ai, ai, ai. Por gostar. José Malhoa, ele faz-nos sempre um sucesso de verão. Um grande artista da música portuguesa, ele já é com alguns anos de carreira, mas sempre, todos os anos, ele tem um título, dois títulos que fazem sucesso. E certamente este da Paulinha vai fazer sucesso mais uma vez. José Malhoa é então um dos grandes artistas e agora queria-vos fazer descobrir uma música, vamos tentar, porque ele mandou hoje de manhã, ele chama-se Mateus Domingos, um fadista que esteve aqui há uns meses, aqui nos estúdios e não só, na Rádio Arconciel, ele esteve aqui para fazer uma noite de fado, e ele tem um novo trabalho e vamos ouvir uma das suas músicas. Este trabalho só vai sair o 15 de julho, mas ele já nos mandou aqui algumas músicas. Vamos então tentar ouvir. Talvez que eu morra na praia, cercado em pérfido banho, com toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio do seu rebanho. Que eu morro entre grades, no meio de uma prisão, e que o mundo além das grades venha esquecer as saudades que roem. Das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal. Das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal. Grande voz deste jovem fadista, é o seu primeiro trabalho e ele está de parabéns mais uma vez por este por este talento que ele tem, por esta voz, e desejamos-lhe muita, muita sorte. Então, Mateus Domingos, e tentaremos ouvir mais um fado ou dois aqui durante a manhã deste novo trabalho em exclusividade aqui na Rádio Arc-en-Ciel. Agora vamos ouvir o novo trabalho de quem? De Santa Maria. Isto mexe mais um bocadinho, mas o fado também é bom de vez em quando ouvir aquela guitarra bem portuguesa e esta voz maravilhosa. Vamos lá, Santa Maria, eles vão voar. Nós também vamos voar bem longe até Portugal e vamos imaginar o quê? Aquela praia, aquela areia, aquele céu azul. Vamos lá. Voltaram então com este título, Voar, novo título do grupo Santa Maria. Quem vem aí também com nova música? Eu penso que isto é mais um remix. Já foi uma música que saiu há alguns anos e elas deram uma nova roupagem. São as Bombocas com o tum-tum-tum. Aqui com este ritmo assim mais caliente. Ligue para aqui para o 0238-434800 para fazer a sua dedicatória. Vamos lá. Mesmo aqui é um ritmo mais querente, mais com bastante mais ritmo. Vamos lá. Tenho que dançar mais depressa. Era isso, tipo. estás sozinho e não tens ninguém. Bem, não tenhas medo de falar de amor, mas quando se a meta do verdadeiro, ficas sem jeito, sentes calor. Já que tens vergonha de nascer assim, e não tens coragem para me beijar, porque te ser eu ir à tua casa, então vai cuidar e só vai chegar. Então gostam mais da versão original ou desta versão assim com mais batida? Hein? A vocês de dizer, para isso podem ligar para o 0238-4348-00. Agora vem um jovem talento, ele chama-se Bruno Belo, explode coração. Vamos lá. Ele vai fazer partir todos os corações, vamos. Assim a paixão de amor. Quem não teve paixão? Ou quem não tem? Todos nós. Vamos lá. Isto é o Bruno Belo, um jovem artista. E no clipe temos a grande, a nossa grande Cláudia Nayara. Por acaso, se for às redes sociais e vir o clipe de Bruno Belo, explode coração, vai ver a Cláudia Nayara neste clipe. Portanto, muita música aqui nas platinas da Rádio Arconciel nesta manhã de domingo. Portanto, é o programa, o telefone toca, que lhe está fazendo companhia. E agora vem aquele cheirinho de verão, primavera. O meu periquito e a Jacinta Pinto. Isto é mesmo uma frescura. Vamos lá. Boa manhã para si, que está à escuta da Rádio Arconciel. Espero que sejamos a boa companhia. Sua um bocadinho aí o som da sua rádio e vai ver, vai passar uma manhã completamente apaixonada. Ai, com este calor, o periquito tem que lhe dar muita, muita água de beber, hein? Vamos lá. Há que tratar bem os animais. Piar o periquito, portanto, dê-lhe água para ele, com este calor tem que de dar de beber o bichinho, não é? Portanto, agora vamos de um periquito, de um periquito para outro periquita. Desta vez é a periquita de quem? Da Sónia Encosta. Isto é só periquitos por todo o lado, vamos lá. Ela é a Sónia que encosta, aquela que canta aquela canção de Kim Barreiros. Aqui é quase no mesmo género. Vamos ouvir? É melhor. Vamos pôr ao princípio para você apreciar. Sónia Costa. noite foi aquele speak dos periquitos, hein? Aquele que melhor canta, aquela que melhor canta. Qual é que gostaram mais? Mais mexe, mais ela se arrebita. Ora mexe, mexe, mexe, mexe aqui na periquita. E quase mais mexe, mais ela se arrebita. Música calhante, é isso mesmo. Vamos lá, mulata de Angola, pelos Albatroz. Nuno Albatroz e Diana Albatroz. Vamos lá, novo tema. Morena de Angola. Linda de Angola, és a dona do meu amor. Te darei tudo até a lua, por ti vou seja aonde for. Mulata, tu és cheia de manha, beleza pura africana. Me encanta esse teu sabor e o teu jeito não engana. Você pode ligar para o 0238-434800 e fazer a sua dedicatória. Vamos lá. Esse som no máximo aí na sua casa para fazer ouvir também os vizinhos. Vamos lá continuar com Sérgio Rossi. Ele dá-lhe baile. Vamos lá. Nova música do Sérgio Rossi. Para me rebolar com ela, para dar uma cambalhota e cair na boca dela. Roda, vira, vira, roda, do Algarve até ao Minho. Nos Açores, beijo-te a rosa, no Funchal, de um bailinho. Depois a malta grita, o guarda apita. Brasil assim é pura, todos tocam no pandeiro. me dá paz, miúda. Cuidado, hein? Ela é quente, né? Não para, não para, não para. Bailinho do Rossi. E eu tô pronto pra... Dá-lhe baile, vamos lá, o Sérgio Rossi, um artista com muito, muito talento, com tão bem com uma voz extraordinária. Agora vamos ouvir Dani e Marie com Boate Azul. Música assim mais bailarico, mais popular. Não se lembra do nome daquela mulher na Boate Azul. Isso não é bom, hein? Dani e Marie aqui com este tema Boate Azul.

grande showman, este Miguel Azevedo. Não há momentos mortos com ele em palco. Ele tem energia para dar e vender. Dança viral aqui com Miguel Azevedo. Continuamos e agora uma dupla, nova dupla. É bom ver os artistas que eles são amigos uns dos outros. E vamos ouvir quem? Marcos com José Alberto Reis. Aquele que canta assim aquelas músicas românticas, mas ele aqui é uma música bem vestida. Só podia ser com o Marcos. Isto é mesmo um hino à vida. Vamos lá, isto é um hino. Vamos brindar, vamos beber, vamos viver a vida. Olê, olê, vamos dançar até amanhecer. Vamos viver a vida. Olê, olê, vamos brindar, vamos beber. A chuva vem para lavar nossa alma e a tempestade também, mas depois tudo se acalma. Se o vento me soprar, é mesmo um hino à vida. José Alberto Reis e Marcos aqui com esta, e esta música pensou que foi feita pelo filho do José Alberto Reis, Luís Reis. Gostaram deste hino à vida? Vamos viver a vida? Espero que sim. Oxalá que sim. Oxalá é o tema que vamos ouvir. E é na voz de quem? Daqueles dois manos, os Nanamos. Oxalá. Oxalá que este mundo seja melhor. quando for cobrir, quando ela passa na avenida, faz vibrar. Este meu povo é quente, no elele da gente, no balanceio da cidade vai dançar. Entra no som do amor, nos ecos do tambor, soltando o charme numa alma, oxalá. Ninguém fica parado, no corpo é pecado, no giraginga da mulher, no xalala. Agora és tu. O corpo vira. Este meu povo é quem? No elele da gente, no balanceio da cidade vai dançar. Entra no som do amor, nos ecos do tambor, soltando o charme numa alma, oxalá. Ninguém fica parado, no corpo é pecado, no giraginga da mulher, no xalala. Oxalá que você esteja a ouvir esta música em si, oxalá, oxalá, que nânamos. Agora vamos continuar aquele ritmo mais africano, aquele ritmo que nos leva até às ilhas, Cabo Verde, Irmãos Verdade, Rosa Maria. Chegou já de saia curta.

chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. Folhas Verdes, Alcino Alves e Rossi. Agora vamos voltar à música, assim, aquela rumba. Cuida de mim, Rui Bandeira. Vai, podes crer. E foi por ti que eu voltei. peço pra ficares. Amor é bem mais forte, vai vencer. Tu podes crer. E foi por ti que eu voltei, sem medo de querer amar. Não posso mais ligar se a rua quer falar. Adeus, eu peço ser feliz. Contigo junto a mim vamos sonhar. Cuida de mim, eu de ti. Que seja por muitos anos. Cuida de mim e eu de ti. Este amor nunca te engana. Cuida de mim e eu de ti. Nós os dois a vida inteira. Cuida de mim, eu de ti. Que seja por muitos anos. Cuida de mim e eu de ti. Este amor nunca te engana. Cuida de mim e eu de ti. Nós os dois a vida inteira. Vamos lá cuidar uns dos outros, é isso mesmo. Como diz aqui Rui Bandeira. Agora vem Dalila, Dalila, fala-me de amor. Ela chama-se Dalila, um nome a não esquecer. Fala-me de amor, mais nada. Fala-me de amor, não fales mais nada. Fala-me de amor, pois só quero ser amada. Olê, olê. Fala-me de amor. Agora ela diz que é uma bela senhorita, não é? É isso mesmo. E como é que ela se chama? Quem canta? Quem canta? Vocês sabem. Só este som já diz tudo. Ah, Bandalusa. Bandalusa não, é lá. Diapasão. As duas grandes bandas de música que já andam neste panorama da música há muitos, muitos anos. O Bandalusa e Diapasão. Aqui é o Diapasão. Tocar tua mão, sentir os teus beijos. Bela senhorita, por ti sinto tanta paixão. Tenho desejos. Me chama de amor, senhorita. calor ficar a teu lado. Bela senhorita, deixa tocar tua mão, sentir os teus beijos. Bela senhorita, por ti sinto tanta paixão, tenho desejos. Me chama de amor, senhorita, não leva que eu vou, senhorita, meu mundo te dou, senhorita, minha bela senhorita. Me chama de amor, senhorita, não leva que eu vou, senhorita, meu mundo te dou, senhorita, minha bela senhorita. Diapasão, bela senhorita. Continuamos com o nosso programa musical até às 12h30. Agora às 12 horas vamos aos nossos compromissos comerciais e depois voltaremos à música. Mas agora ainda vamos ficar com Virgílio Faleiro. Está um cheirinho no ar. Aqui ainda não cheira nada. Está um cheirinho no ar. Que esse cheiro esquisito não se pode aguentar. Está um cheirinho no ar. Está um cheirinho no ar. O que importa se foi ele ou se foi ela, mas abram essa janela para o cheiro evacuar. Tenho certeza que isto é cheiro de cebolada ou resto de feijoada que se quer evaporar. É engraçado porque nunca foi ninguém. O certo é que o cheiro vem e ninguém o quer cheirar. Não ouves nada, são os mais perigosos, aqueles silenciosos que aparecem sem contar. Quando se ouve, é por falta de travões, aparecem fogotões prontos para desvoar. Está um cheirinho no ar. Está um cheirinho no ar. Está em alguém que está muito aflito, que esse cheiro esquisito não se pode aguentar. Está um cheirinho no ar. Se foi ela, mas abram essa janela para o cheiro evacuar. Ai, o cheirinho não é nenhum Chanel. Tem que abrir a janela, vejam lá. E há aqueles que chegam a 100 a hora, tipo as metralhadoras que disparam para o ar. Também há outros que vêm devagarinho, passeiam no intestino para sair e tomar ar. Desenvergonhado, pergunta o safado, quem será o malcriado que se quis aliviar? Envergonhada fica aquela gente fina que consome aspirina para poder sufocar. Está um cheirinho no ar. Está um cheirinho no ar. Está em alguém que está muito aflito, que esse cheiro esquisito não se pode aguentar. Está um cheirinho no ar. Está um cheirinho no ar. Não importa se foi ela ou se foi ela, mas abram essa janela para o cheiro evacuar. Está um cheirinho no ar. Está um cheirinho no ar. Está em alguém que está muito aflito, que esse cheiro esquisito não se pode aguentar. Foi ela, mas abriu essa janela para o cheiro evacuar. Vamos lá então aos nossos compromissos comerciais. Vamos lá deixar o cheirinho assim de lado, não vale a pena, porque se fosse um cheirinho bom, mas para os vistos não é bom. Portanto, vamos deixar de lado e vamos aos nossos compromissos comerciais. É melhor, hein? Vamos lá. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Faire de bonnes affaires. Ben oui.

Como é bom ouvir isto, hein? Cheira a Lisboa, a fragata que se ergue na proa, a farina que está aí mãe passar. Cheiram bem porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores e de mar. E por que não, para o ano, fazer um desfile de marchas na grande festa dos Santos Populares da Rádio Arconciel? Ah, por que não? Vamos tentar organizar isso, hein? Arranjar aqui duas ou três associações que fizessem umas marchas assim e fazíamos um desfile. Seria espetacular. E certamente todos vestidos a rigor, hein? Marchas dos Santos Populares, é assim a cultura portuguesa. Aqui vem o Santo António, vamos lá. Lisboa, verso doce de poema, és alegria suprema, és noiva em cada manhã. Lisboa, é sol de uma tarde calma, corpo de beijo com alma, da boca de gente sã. Lisboa, nas janelas debruçadas, vivem as horas paradas, já sem ponto e sem idade. Pois na tua voz, cidade, quase um pregão que soa. Lembrança da história é sempre um hino de glória, vontade de estar contente. Lisboa, viagem pelas idades, um rosário de saudades que anda no peito da gente. Lisboa, Saudades antigamente, alegria de quem sente, coração maior que o peito, onde o ciúme desfeito, na alma de gente boa, é sempre um amor perfeito, que só vive em ti, Lisboa. Andam barcos de mão dada, cantigas na voz do povo, e desejos de um grito novo, que a noite traz a minha voz. Andam barcos de mão dada, com peça de madrugada, andam beijos da lua à rua, que quer cantar por todos nós. Festas populares têm todo o país. A festa aqui também foi a festa durante esta manhã com os nossos ouvintes. Mais uma vez foram muito, muito simpáticos. E tivemos um ouvinte que nos está a ouvir em Portugal, e para ele um grande, grande abraço. O Sr. Lourenço, que vocês conhecem todos muito bem, que faz aqui um programa na vossa rádio todas as sextas-feiras, e não só, por vezes também vem à terça, quando eu não estou. E, portanto, muito obrigado a ele desde já também. bem, um bom fim de férias e brevemente aqui nas platinas para mais programas, para mais música. Vamos lá. Aqui estivemos com este grande acordeonista, Tino Costa, ele que nos fez aqui esta marcha. Portanto, estamos quase na reta final aqui do programa. Espero que tenha passado um ótimo momento na companhia do programa do Telefone Toca. Deixo-os na companhia de uma playlist até às 13 horas e depois é o Nicolá que vai continuar com o programa. Espero que tenham passado então um agradável momento. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe uma ótima semana para si, para si que vai de férias também, muito, muito boas férias. Então um grande abraço para todos vocês, até um dia destes. O calor do meu verão, tenho saudade. Todos os anos a mesma canção para matar esta solidão. Com os dias no calendário, agosto é meu santuário. Pelas ruas da minha aldeia, entre sardinha e uma ceia, volto a ser quem eu já fui, mesmo que a vida me destrua. Luxemburgo paga bem, mas não tem os abraços da minha mãe. E na Suíça a neve no Natal, mas falta o fado sentimental. Tenho saudade no peito. Não é só um país, é raiz, é promessa que o tempo não diz. Portugal não sai do coração, mesmo longe é minha paixão. Tenho saudade. Doer e ouvir o galo, sentir o amanhecer.

donc, bonjour tout à vous toutes, il est midi et 34 minutes et bienvenue tout simplement vous écoute Arc-en-Ciel. Et puis merci pour Lionel avec l'émission Téléphone Sol entre midi, jusqu'à midi 30, voilà. Et que vous allez le retrouver la semaine prochaine et ainsi mardi à partir de 9h. Voilà, nous sommes ensemble pendant une heure avec la musique non-stop et puis juste après, à partir de 13h30 jusqu'à 16h, l'émission de l'accordéon. Alô, atendi, me fala o que eu fiz. Tem horas que eu não sei se é você. Sentado aqui no quarto eu vejo uma parede cheia de recordações. Na sala uma mala feita e lágrimas de amor caídas pelo chão. Lágrimas de amor. Leva seu carregador, leva nosso cobertor. Aquele vinho branco que ninguém come. Saudades de tudo o que ficou por fazer. E nas tempestades eras o brilho que me fez crescer. À tua vontade eu estou, na minha verdade eu vou. Tenho saudades de tudo o que ficou por dizer. Fala-me como é que tu tens passado. É que tens estado no lado. Há dias que não consigo sentir aqui do meu lado. Por onde é que tu tens andado? Tu tens beijado. Sem nada, sem vida, sem ti eu fico sem ar. Estou sem ar. Estou sem ar. Sem nada, sem vida, sem ti eu fico sem ar. Estou sem ar. Estou sem ar. Sem nada, sem vida, sem ti eu fico sem ar. Dizem que isto é passageiro, mas da minha cabeça tu não sais. E falta-me sempre oxigênio quando percebo que tu já não estás. No meio da cidade eu estou, já não sei mais quem eu sou. Que onde quer que vás, lembro-me de ti. Como é que tu tens passado? É que tens estado nublado. Há dias que não consigo sentir aqui do meu lado. Tens beijado. Sem nada, sem vida, sem ti eu fico sem ar. Estou sem ar. Estou sem ar. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le